Renovando atitudes. A palavra renovando, ela pode ser usada de duas formas, né? Uma é reafirmando, fazendo de novo aquilo que já se vem fazendo, e a outra é modificando, mudando, que é o sentido que a gente está dando hoje para esse termo de renovar atitudes. Por quê? Porque nós precisamos mudar, todos nós. A cada momento nós estamos chegando em situações que exigem de nós fazer diferente. Nós não podemos mais nos comportar da forma como a gente vem se comportando. Isso é uma obviedade até, porque todos nós sabemos disso. A questão, que é um pouco confusa dentro da nossa mente, porque a gente se acha bons, nós nos achamos bons, achamos que aquilo que a gente faz é correto, é certo. Então, se está certo, por que eu vou mudar? Eu nem vejo isso. Porém, nós sabemos, pelo resultado das coisas que a gente faz, que não são bons, que é preciso mudar. As pessoas nos dizem isso. Quanto mais próximos nós estamos de alguém, e é dentro da nossa casa que acontece isso, mais nos dizem que a gente está errando aqui, está errando ali. Então nós somos chamados à atenção para observarmos o que nós estamos fazendo. E eu falei nesse conflito porque a todo momento nós estamos querendo resultados novos, bons e diferentes. Mas nós continuamos fazendo muito as mesmas coisas. Nós repetimos muito as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos. Porque para a gente agir diferente, a gente tem que primeiro elaborar. A gente tem que perceber. E se a gente não consegue perceber, a gente vai repetindo. Até tem uma... Não é nem uma teoria, é uma, na verdade, é uma constatação de que nós repetimos os nossos pais. Os atos deles nós repetimos automaticamente pelo aprendizado que nós tivemos. Todos fazemos isso, mas também todos temos que nos abrir para isso. A questão é que enquanto nós não mudamos realmente, a gente não percebe, mas a gente está prejudicando os outros. Não apenas a nós mesmos, porque a gente fica criando problemas, mas nós estamos prejudicando os outros. Mas como assim prejudicando os outros? Nós temos relações entre nós, entre encarnados, e nós temos relações entre nós e aqueles que já desencarnaram. Tanto nós com eles, quanto eles conosco. E o que que a gente faz nessas nossas relações? Nós colocamos aquilo que nós temos, ou seja, como nós somos. Nós repetimos as nossas convicções, as nossas tendências, comportamentos de novo. Só que a gente não percebe que às vezes esse comportamento, eu disse, dentro de casa, às vezes ficam nos dando orientações, ó, tá fazendo errado. A gente às vezes não percebe o quanto essa forma de ser atrapalha, incomoda, prejudica. Quantos relatos a gente ouve de, normalmente são os homens, né? Maridos que são muito possessivos, tanto com a esposa quanto com os filhos, e que muitas vezes quando desencarnam parece que é um alívio para aquela família, que agora parece que estão livres. Será que é dessa forma que a gente quer ser lembrado? Eu acho que não. Acho que não. A gente está nessa experiência para aprender e para frutificar. Mas frutificar alguma coisa boa, positiva. É isso que a gente quer. A gente quer deixar um legado, todos nós queremos deixar um legado bom. Mas para isso a gente tem que então perceber. E a gente só consegue perceber que a gente precisa mudar de uma forma muito lenta. Só o que eu consigo ver de errado, não adianta os outros às vezes falarem. Enquanto eu não me der conta de que realmente aquilo está precisando ser modificado, eu não mudo. Todos nós sabemos vários pontos que nós temos que mudar. E nós temos dificuldade em fazer isso. Muita dificuldade. Não significa que a gente não vai conseguir. Porque quanto mais difícil também, muito mais valor tem a conquista daquilo que se alcança. O mérito é maior. Então a gente tem que começar a tomar consciência de quem nós somos. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir se ver. Porque a gente olha muito para fora. A gente está sempre vendo os outros. O que os outros estão fazendo. E através dessa postura, a gente é muito crítico. A gente aponta muito o dedo. Então a gente tem que começar a olhar é para dentro. A ter consciência de si próprio. A ter uma noção da realidade que eu estou provocando. É interessante. Porque a gente começa a perceber. Esse livro aqui, o Evangelho, que nada mais é do que várias passagens da vida de Jesus contada pelos quatro apóstolos, ele é um manual de novas atitudes. Jesus não cansa de nos pedir para nós fazermos diferente, sermos diferentes. Tem uma passagem que ele fala de que nós temos que pagar o mal com o bem. É difícil, mas a gente tem que perceber que aquilo faz um bem muito grande para quem está fazendo. A gente não faz porque a gente diz, não, ele não merece. Não vou fazer o bem para ele que ele me fez um mal. Ele não merece. Só que o prejudicado maior sou eu. A gente não percebe isso. E foi ele que disse. Não somos nós. É ele que disse. Tem uma frase que é muito interessante, usando uma metáfora, que ela diz, usando uma situação, né, que a gente às vezes até comenta, quando alguém passar por cima de ti com um trator, ou seja, quando alguém vem com muita violência por cima de ti e te quebrar todo, aproveita aqueles sulcos que esse trator fez nessa terra e planta sementes que tu quer ver germinar. A nossa tendência é sempre ao contrário, né? É jogar pedra, é destruir. Mas vamos aproveitar, vamos ter uma visão diferente desse exemplo e tentar semear aquilo que a gente quer ver surgir em nós. Ninguém vai semear nos outros. Até podemos tentar, mas não conseguimos. É bem interessante. A felicidade tem um preço. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós buscamos a felicidade de uma forma ou de outra. Mas eles nos dizem que a felicidade tem um preço. E que preço é esse? Não é um preço que a gente troca por algo material. O preço da felicidade, ele está em aceitar os outros, aceitar de verdade como os outros são, se despindo de todos os conceitos estabelecidos por nós nos julgamentos. Consiste em perdoar. Dificílimo. Aceitar já é difícil. Perdoar talvez seja mais difícil ainda. Porque nós nos ferimos, nós nos doemos quando alguém faz alguma coisa. Às vezes nem é diretamente com nós, mas a gente já fica. Então perdoar é difícil. Mas é um exercício. É um exercício que a gente vai fazendo devagarinho, lá dentro de casa, com aqueles ali que a gente tem mais afinidade, pode ser mais verdadeiro. Então a gente vai treinando com eles, para depois, quando a gente chegar ali na rua, a gente conseguir, talvez, começar a praticar essa atitude tão grandiosa, que também foi ele que nos disse. A caridade. Eu citei outro dia, talvez a palavra mais falada no Evangelho é a caridade. Por que será que nos pedem tanto caridade? Porque a caridade, ela nos permite reconhecer no outro alguém igual a nós. Um semelhante. Alguém que precisa das mesmas coisas que eu preciso. E essas mesmas coisas não são coisas materiais. Como foi dito antes ali, aceitação, perdão. Nós precisamos disso. A gente até acha que não, às vezes, mas nós precisamos. Então, a caridade verdadeira, ela é sentimento, ela é percepção. Quando eu consigo ver a necessidade alheia, esquecer do meu interesse, do que me move para fazer as coisas nesse sentido, eu estou fazendo a verdadeira caridade que Jesus nos indicou. E a partir disso, a gente vai conseguir ser feliz. Porque a gente está colocando os nossos objetivos fora do que é palpável. Porque aquilo que é palpável hoje é e amanhã não é mais. Tempo se encarrega de destruir, de eliminar. E aquilo que a gente cultiva aqui dentro, a gente leva para sempre. Esses tempos atrás, ano passado, provavelmente tinha uma frase no mural que dizia que quem se preocupa em olhar para o outro não tem tempo para pensar nas próprias lágrimas. E é verdade. Se a gente pensar bem, nós estamos, muitas vezes, por coisas pequenas, parando um movimento grandioso que nós temos capacidade, que é o auxílio. Porque nós sempre temos problemas, então a gente só olha os nossos problemas e cessa de fazer o que precisa ser feito. Sempre temos. O problema é que, enquanto a gente fica olhando para esse problema, a gente só vê ele. Nós precisamos renovar, mudar, ser diferente. Coisas pequenas, mas continuadamente. Exercício. Tudo é um exercício. Tudo se aprende. Nós somos hoje um conjunto de valores. Cada um de nós é um conjunto de valores que foi agregado com o passar do tempo. Alguns desses valores nós temos que deixar para trás. Nós só temos que percebê-los, escolhê-los e ter atitude. Do nosso lado, nós temos sempre todo o apoio possível. A espiritualidade, ela espera apenas que a gente erga a mão para o trabalho, seja ele qual for, um trabalho mental, um trabalho sentimental ou um trabalho físico. Eles estão ali para nos apoiar e nos incentivar. Eles só precisam que a gente realmente se disponha a isso.